estava fazendo esse Terra November, passa Conde, voe Bonf para a chegada Bonf, reposte no Del para a descida. Para o controle. Três 8 autorizado. Três 662, a sua linha de identificação na chegada Mari, precisa para o 060. Diga novembro, Terra Novembro. Novembro, Terra Novembro, é autorizado para Salvador, reporte para modificação de regras. Agonomia 16 para o DAX com POB 91, 3 horas e 55 minutos. Que é a autonomia? Alterna? A alternada é Palmas, o Agonomia 16. Agonomia 13, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 012, tem um bom voo. Tá sim. A direita e esquerda, ponto de espera da 10, 118.95. O ajuste no 012, bom nome 13. Novembro, Serra Novembro, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Reporte para a modificação. No meio no 3, livre a linha e decolar 10, vento de 80 graus, com uma dúzia de nós, gol no meio no 3. Livre a linha e decolar 10, gol no meio no 3. controle, autorizou 3858 com Laguna, totalmente visual. A 3858 mantém TAP. Uno meio, 1-3, decolou os 4-8, controle 1-2-0-8, uma boa noite. 1-2-0-8, uma boa noite, Uno meio, 1-3. Utilizado de LS, tem que ser reporte localizador. Para localizador, também 2-3-8-2. Controle, Uno meio, 1-3, decolou no perfil da saída Arbor. Um ajuste, 1-0-1-3. Tá livre. Ajuste do altímetro 1012. 1012, temperatura de 2,6 graus. Mike F Delta. Desça para 4.000 pés, ajuste na 0.2. 4.000 para 0.2, tá? 3.6. Controle de Gonomeia 1.3. Gonomeia 1.3, contato radar, subindo para o 3.60, sai da árvore, transição Elefa. Árvore Elefa, sobe 3.60, Gonomeia 1.3. Controle 3662, pode recuperar a restrição de TAP. 3662 visual, possibilidade 2 de frente. 3662, desça para 2000, ajuste permanece, reporte localizador. 2000, autoridade MS, 3662. 3858, estabilizada? Afirmativo, senhor, 3858. Vai ter aproximação final, chame torre 1-2, decimal 95. 1895, boa. Salvador, tanto 3858, final. Qualquer dente, Mar Arrival, centro 5050, 50. Estado, cheque para de pouso, vento de 90 graus, com 8 nós, 3858. Baixada e travada, 3858. Livre pouso, pista no zero, 3858. Pesado pouso, 3858. Boa, vai que é. Lieutenant, 6010, fly, type position. Voo 1613, chame o centro Recife, frequência 1260, alternativa 1288. 260, 1288, vai chamar Recife, voo 1613, uma boa noite. Boa. Localizador, 3662. Tá, 3662, chame torre, 1-2, decimal 95. Dan 3858, solo 56, libera a direita, chame solo 1219. 219, boa. November, prossiga. 1500 para 4000. Tente a porta, possui a modificação checa. Boa noite, tá 3662, final no zero. Agora no bloqueio do Índia Serra, visual, baixou e travando. Boa noite, é o estado. Tem pouso livre, não no zero, vento 110 graus com 8 nós, TAN 3662. Gente, pouso autorizado, 1 no zero, TAN 3662. Então 3662 no solo às 22 horas, libere a direita, chame solo 129. Direita 219 agora. Salvador, boa noite, Tá 3662, boa noite, taxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette 08, 3662. Controle 9090 igual com aeroporto. November Serra, November, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118 900, November. Tablet approach 6310, can we disregard altitude constraints at this stop? 6310, clearness. Report Epsilon Glide. Clear to descent to 2000 feet, probably back 170 on localized 6310. Para a cabeceira 17, aproxima direto para final curto, dano 7. Reporte estabilizado, vento 80 graus, uma dúzia nós. November, Sierra, November. November, vai para o pátio internoito 04. Gente, acuse na curta final da pista 17, pode aproximar direto para o 17, reportando na curta final. Vento 90 graus, com uma dúzia nós. November, Sierra, November. November, reportado aí. Pouso no 7, 80 graus com 109, November, Serra, November. Pronto, cópia, Galeão. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upzulum 10, até SMAP. Após SMAP, direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena e após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda Bridge para interceptar o piso 1-0, o controle em 120 decimal 8, aciona 5-0-01, web 5827. 360, piso 1-0 até SMAP, faz curso para a Barbacena, segue o código da El Leda Bridge, decolagem de 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- Despejamento correto, portão é o 04, chama pronto, web 5827. Novembro Serra, Novembro Solos 05, está autorizado o backtrack, reporte livrando pista para o pátio 4, Novembro Serra, Novembro. Good evening, I have a sight. Continue approach, report landing gear down in the lock, doing this 080 degrees, 10 knots. Continue approach, call back when, with landing gear down in lock, 6310. China 6210, check landing gear, wind is 090 degrees, 10 knots. Confirm we're clear to land, and the landing gear is down in lock 6310. Clear to land runway 10, 6310. Clear to land runway 10, 6310, landing gear down in lock. Roger. Bom, no 885, chama taxi. Okay. 210 ground at 09, take the first and ground control 129. First right control, first right and ground 129. domestic 319-310, runway vacation. Oceana 6310, welcome to Salvador. Taxi via Alpha and come back approaching taxi Juliet. Taxi via Alpha and I will call you back approaching taxi Juliet 6310. Então 3662 na escuta, pra copy?